Muito obrigado, vamos sentar. A audiência do programa está muito boa, mas já estamos todos com o Evangelho de Jesus nas mãos aí para estudar esse livro tão importante para as nossas vidas. Pregação e Testemunho de João Batista. Evangelho de Jesus, segundo Mateus, capítulo 3, versículos de 1 a 6. Marcos, capítulo 1, versículos de 1 a 5. Lucas, capítulo 3, versículos de 1 a 6. E João, capítulo 1, versículos de 19 a 28. É um resumo dos quatro evangelhos, na narrativa da pregação e testemunho de João Batista. Eu vou ler o texto todo e vou comentar depois do ponto em que parei no programa anterior. No 15º ano do império de Tibério César, Tibério César foi o sucessor de Augusto, veio João Batista, filho de Zacarias, que era um sacerdote judeu, casado com Isabel, e que recebeu o aviso do arcanjo Gabriel de que viria um espírito de luz reencarnar como seu filho, pregando pelo deserto. Lá veio João Batista, pregando pelo deserto. Interpelado pelos sacerdotes e levitas, respondeu-lhes que ele não era o Cristo, não era Elias e nem profeta. Mas Jesus deixará claro aos seus apóstolos e discípulos que João era a reencarnação de Elias. E veja, por favor, essa passagem aí, em que Jesus diz: Elias já veio. Para eu ler o texto preciso do Evangelho. Uma coisa, diz assim: no 15º ano do império Tibério César, sendo Pôncio Pilatos governador da Judéia, veio João Batista, filho de Zacarias, pregando pelo deserto. Olha, no deserto tem quase ninguém, tem pouca gente então. Mas é o deserto das almas, como explicou o irmão Zarucho. Então ele ia pregar para quem? Para 2 ou 3 beduínos, pregar para as cobras, os roedores que vivem sob as areias ardentes do deserto. Vocês devem ler o Evangelho assim, com essa calma, e comentando algumas coisas vêm ao nosso raciocínio. Aqui está falando um iniciado espiritual nas coisas divinas, para aqueles que têm olhos de ver e ouvidos de ouvir. E vocês estão aqui porque também são iniciados espirituais. Interpelado pelos sacerdotes e levitas, os componentes da tribo de Levi, que cuidavam justamente dessas coisas espirituais, cada tribo tinha uma função, respondeu-lhes João Batista que não era o Cristo. Naturalmente que não era o Cristo, foi Jesus que viria em seguida. E ele estava anunciando a presença de Jesus. Não era Elias. Uai! Então esses que dizem que João Batista era a reencarnação de Elias estão errados. Vamos lá ver aqui. Quem sabe mais? É Jesus ou é João Batista? É Jesus que tinha visão de tudo. Basta ver que João Batista afirmava que não era digno nem de limpar o pó das sandálias. Evangelho do Cristo, segundo Mateus, capítulo 17, versículos de 9 a 13. E descendo eles do monte, ordenou-lhes Jesus: a ninguém conteis a visão, até que o Filho de Deus ressuscite dentre os mortos. Que visão foi essa? A transfiguração. Quando Jesus mostrou o seu brilho espiritual. Sabe de uma coisa? Eu vou ler o texto, vocês me permitem voltar aqui ao início do capítulo 17 do Evangelho do Cristo segundo Mateus, que é lindo demais. Para que resumir? Vamos ao texto. Quem tem aí o capítulo 17 do Evangelho segundo Mateus, também está em Marcos, capítulo 9, versículos de 2 a 8, e Lucas, capítulo 9, versículos de 28 a 36. 6 dias depois, toma consigo a Pedro e aos irmãos, Tiago e João, e os leva em particular a um alto monte. E Jesus foi transfigurado diante deles, o seu rosto resplandecia como o sol, e as suas vestes tornaram-se brancas como a luz. E eis que lhes apareceram Moisés e Elias falando com ele. Então disse Pedro a Jesus: Senhor, bom é estarmos aqui. Se queres, farei aqui 3 tendas. Uma será tua, outra para Moisés, outra para Elias. Falava ele ainda quando uma nuvem luminosa os envolveu, e eis, vindo da nuvem, uma voz que dizia: Este é o meu filho amado, em quem me comprazo. A ele ouvi. Escutando-a, os discípulos caíram de bruços, tomados de grande medo. Aproximando-se deles, tocou-lhes Jesus, dizendo: Erguei-vos e não temais. Então eles, levantando os olhos, a ninguém viram, senão apenas a Jesus. Vocês sabem, o irmão Saulo já explicou, que João Batista fora Moisés e Elias. Vocês veem como as coisas estão bem encadeadas. Logo em seguida, Jesus vai revelar que Elias voltara como João Batista. E descendo eles do monte, ordenou-lhes Jesus: A ninguém conteis a visão, até que o Filho de Deus ressuscite dentre os mortos. Mas os discípulos o interrogaram: Por que dizem, pois, os escribas ser necessário que Elias venha primeiro? Então Jesus respondeu: De fato, Elias virá e restaurará todas as coisas. Eu, porém, vos declaro que Elias já veio e não o reconheceram. Antes fizeram com ele tudo quanto quiseram. Assim também o Filho de Deus há de padecer nas mãos dos criminosos. Vejam a clareza alvar do Evangelho no versículo 13 do capítulo 17, segundo Mateus. Então os discípulos entenderam que lhes falara a respeito de João Batista. Ora, quando a gente vem cumprir uma tarefa na Terra, ou reencarna simplesmente, vem para corrigir erros passados, ou evoluir, sem precisar corrigir erros passados, quando não se tem erros tão graves a ponto de serem assinalados assim: voltou para pagar isso aqui. Não convém que você saiba os erros praticados em outras vidas, porque a evolução terrena não permite isso. Ia ser uma coisa tremenda. O companheiro de trabalho olha e descobre que aquele camarada envenenou na outra existência, no outro emprego, que queria o seu lugar. Aí tiveram que reencarnar juntos para aprender a viver civilizadamente. Já imaginou? Que coisa terrível. E dificultar a evolução. O amor já é difícil, você sem saber. Na Terra é assim. As diferenças que tem com o fulano e ciclano, quanto mais sabendo, aí fica mais dura. A não ser que se viva o novo mandamento e que se tenha conhecimento espiritual. Então Jesus não permitiu a João Batista saber que fora Elias. Mas depois ele vai ao cárcere em espírito e vai avisar João Batista do que ele passaria. E foi naquele momento que, quando apareceu aquele espírito, aquela individualidade em duas personalidades, João viu por que ia perder a cabeça. Quer dizer, nem a pretexto de fazer o bem, podemos ferir a lei divina. Vamos pagar. Porque se Deus deixar, é aquele negócio da moedinha do tio Patinhas. Ele começou a enriquecer com a moedinha que ele achou. Aí deixa um errinho aqui, um pedãozinho ali, a vaca vai para o brejo. Soma, soma, soma, soma, soma e dá uma fortuna contra o governo do universo. Mas vem Jesus e logo em seguida, ao relato em que está claro que João não sabia que tinha sido Elias, vem Jesus dizendo o que foi. Qual é a palavra maior? É de João ou de Jesus? Jesus. Então acabou-se. João, que batizava com água, até que eles conhecessem aquele que é maior que ele, de cujas sandálias ele, João, não era digno sequer de desatar as correias, aquele que batizava com o Espírito Santo. O Senhor debocha de quem batiza os seus fiéis com água? Eu digo, de forma nenhuma. Mas acontece que João Batista diz aqui que o batismo de Jesus era maior que o dele. Onde? Quando ele diz que não era digno nem de limpar o pó das sandálias de Jesus. Está claro ou não está? Ora, meu Deus do céu. Jamais eu desfaria dos irmãos que batizam com água. Eu também fui batizado com água. Depende da unção com que aquilo é feito. Aí vale sim para Deus. Mas acontece que João Batista diz que Jesus viria para trazer um batismo maior que o dele, porque ele, João, não era digno de limpar o pó das sandálias de Jesus. Então, só aí o batismo de Jesus é superior ao de João. Ora, ao toque da sétima trombeta, o reino dos homens passa a ser de quem? De nosso Senhor Jesus Cristo. E aí tudo evolui e tudo amadurece. Inclusive a conceituação de batismo. A tua pode continuar batizando com água, é um ato lindo. Mas não pode esquecer que o batismo de Jesus é superior ao de João. E qual é o batismo de Jesus? O batismo do Espírito Santo. Deus está presente. Viva Jesus, o Cristo Santíssimo, que já vem em nossos corações para sempre.